120-8, transponder 5490, 4198. 3360, conforme de novo 219. Está aberto para a direita, agora, pela letra 120, o controle 5490, 4198. Portão 3, chama pronto. Portão 3, chama pronto. Autorizado da presente rotatória, Bravo Victor Tango, desça para o número 1500, faz ajuste em condições visuais, ajuste no 09, reporte rotatória visual com campo. No 09, reportará rotatória Bravo Victor Tango, visual com campo. Portugal 021, táxi vai Juliet 1010, 1010. Táxi 010 vai Juliet, táxi Portugal 021. Fala, meu Mike Serra Golfo, decolado a 02, controle 120.8. Controle 208, grato. Boa tarde, 69 no 8, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, azul 69. Papa Romeo Mike Sierra Golf, contato radar na decolagem SUPA via saída Arbor para o nível 080. Arbor 080, mantém restrição de 3000. Certo, está autorizada a ascensão para o 080. Autorizada a ascensão para o 080, Mike Sierra Golf. 2789, desça para 4000 pés, ajuste no 09. 2789, descida para 4000 milhões, no 09. Serra Golf, informe a Rádio Ideal para Serra Novembro, Quebec, uniforme. Na presença, proa 290. Aumente a proa de água, aguarde para voar direto de destino. Principalmente a água, aguardando liberação para o destino, Max Serra Golf. 97 da Golf, 92 a bordo, 250 Galeão. Leandro. 097, livre táxi à direita, Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera 1895, ajuste no 01, confirme novamente o POB, por gentileza. 92, 92 a bordo, então tem táxi iniciado, 1011 o ajuste, ponto de espera 10, 1895. Ok, livre táxi, chame 2895, no 097, bom viagem. Direto, azul 6918. 097 da Golfa Pro. Voo no 097 autorizado. Alinhar e decolar pistão no 0, vento no 20 graus, 8 nós. E decola 190, 097 da Golfa. 6918, ingresso táxi Juliette, portão 1. Juliette, portão 1. Obrigado, bom trabalho. O Brasil, vida que voa! Eu! Oi, muito boa tarde, Papá Romeu Bravo Vitor Tango, rotatória visual do campo. Papá Romeu Bravo Vitor Tango, autorizado final no 7, o ajuste no 011, reporte nacional, trem baixado e travado. Bruno 019, reportará na final Machado Travado, Bravo Vitor Tango. Autorizado para uso destino Mike Serra Golf para 290. 290, destino Mike Serra Golf, estimado aos 2009. 2009, estimado de pouso no destino Mike Serra Golf, controle está quente. Obrigado. Bola pista no zero, curva à direita da El Leda Mótima. Controle 120-8, transponda 5424, então 3835. Autorizado, confirme a roda do plano, nível 360, do 2789, lista a restrição de altitude na posição Pelô, desça para 2.000 pés, ajuste no 011. Está autorizado o procedimento ILS, X-ray da pressão no 0, reporte estabilizado. Autorizado para 2.000, reportaremos estabilizado ILS da 10 azul 2789. Boa tarde. 1097, contato radar na decolagem, subavia, saída árvore para o nível 360. E a arma 360, autoriza, voa árvore ou eleva? Mantenha o perfil inicialmente gol no 097. Mantenha o perfil. 1127, portão 3 autorizado, 418 no táxi. Autorizado, para o táxi, 418. Tento no 20 graus, 8 nós. Pouso autorizado na 7, Bravo e Tertão. Azul 2789 está autorizado, Proedduna, reporte estabilizado. Autorizado, Proedduna, muito obrigado, Azul 2789, descida para 2000. Tango Eco de Novembro. Receba a altimetria 1.700 pés. Cheque seu equipamento ou ajuste em Salvador no 011. 011. Bom, no 097, Voyar, pois está presente. Ah, bom, 797, 097. Qual meu breve Tossango, solo 09, autorizado backtrack, reporte liberando a pista. Tráfego Salvador, boa tarde, gol no 620, gente da informação Quebec, no 05, autorização Recife. No 620, autorizado Salvador Recife, nível 370, conforme rota do plano de voo. Decola pistão 0, curva esquerda na Puca, transição Aracaju. Controle 120-8, transponder 5432, gol no 620. Autorizado Recife 370, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 208, transponder 5432, voo 1620. Está correto, portão 5, chama a próxima para o checamento fundamental. Reportará. Patango Eco de Novembro. Tango Eco Zulu Novembro, recebo que não está mantendo a proa de Paris, a proa ideal é a proa 050. Eco Zulu Novembro, informa o tráfego 1 hora 5 milhas rumo sul, 1 ATR 72, passando 2.500 pés em descida. Falador, o Mike Serra Golfo está presente para a mudança de regras. Solicito o sinal 085. Mike Serra Golfo, confirme se já vou visual na rota. Afirmativo, fosse já. Mike Serra Golfo, plano ISR cancelado ao 1912. Você mantém a nível em condições visuais 085. Autorizado 085, subindo Mike Serra Golfo. Estabilizado azul 2789. Azul 2789, complexo final, chame torre 1895. 1895, boa tarde, obrigado. Voo no 097, voe Elefa da presente. Pode confirmar, 097. Voo 1097, prode Elefa, autorizado. Elefa 097, da Gol. 19, tráfego avistado, cheque trem, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 8 nós. Ah, reportaremos quando mais trovado. O 1097, chame agora o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, obrigado. O Zulu 90 está autorizado a rotatória da presente e repete na mesma posição. Boa no rotatório 90. Salvador Azul 4118. Para o táxi, alterna Galeão, 2 horas e 55, 1108 até o B. 4118, primeiro táxi. Índia Alfa até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, meio 11, boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 1895 com meio 11, 4198, bom trabalho. Mais travado, azul 2789. Livre pouso azul 2789, vento 120 graus, 7 nós. Livre pouso, pistão azul. Tango Eco Zulu 90, chame agora a torre 118, decimal 95. 95, novembro. Torre, é só o novembro. 4118, ponto espera pronto, pouso aeronave na pista. Azul 4118, após o pouso da aeronave, o ATR da companhia autorizado a alinhar e manter pista 10. Após o pouso da companhia autorizado a alinhar e manter na pista 10. 4118. Torre, Eco Zulu Novembro. Eco Zulu Novembro, autorizado final no 7, reporte na final com ajuste no 0, 1 no 1. 1 0 no 1, autorizado final. Porta lá na curva. Azul 2789. Foi na proa de Paripe, em forma ideal de descida, ajuste em Salvador no 011. É, bom, a proa da Paripe, novamente, está no 10 graus, está ligado. Papa Tango, Oscar Bravo Eco, controle não autorizou descida para 1.500 pés. Desce inicialmente para 4.500 pés. Desce inicialmente para 4.500, informará. 2729, táxi via Alfa, reporte Angelina. Angelina, reportando da direita, 2729, quanto é que faz 3 anos? Alfa aqui no pátio 3, 2719. Alfa aqui no pátio 3, 2719, graças. Sobe o vento, Eco Zulu November? Eco Zulu November, avistado, autorizado pouso pistão no 7, vento no 20 graus, vai atrás. Gente, pouso autorizado, Eco Zulu November. Azul 4118, decolador 17, controle 120, decimal 8. 1208, com o controle, uma boa, até a próxima, 4118. Boa, Azul 4118. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba via saída árvore para o nível 360. Via saída árvore para o 360, Azul 419. Capatão Goiaco, Zulu November, Sala Zulu 8, 45. Eita, via Papá, acho que funciona a frequência dele. Só Romeu Mike Serra Golf. Tá, tu escuta. 40 milhas noroeste, afastado de Salvador, serviço radar encerrado, mantém esse nível 085 condições visuais. Tem frequência livre 12345 para auto-coordenação e para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife na frequência 12888, antena 1260. Na livre para auto-coordenação, 12880 para informação e alerta grato. Obrigado, boa tarde, boa tarde. Azul 4118, voe Elefa da Presente. Elefa da Presente, Azul 4118. 3205. Autorizado, chame táxi 3235. Solo Chinano 6304, para pushback, finalmente. Portão 62, autorizado, chame táxi. Autorizado, chame pro táxi 6304. Azul 4206, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 091. Via 050, controle Salvador, 1869, sempre da Quebec, boa. Bono 869, acione identificação, desça via chegada Ponce para o nível 060, ajuste no 091. Sobre até o 060, via, ajuste no 091, Bono 869. Sapatango, Oscar Bravo, Eco, desça para 1.500 pés, ajuste no 091 na proa de Paris. Na proa de Paris para 1.500 no 091, Oscar Bravo, Eco. Azul 4206, voa ITAP da presença, livre das restrições de velocidade, informe para redução. Tudo bem, questionamento remota 14, né, 65. Tá 14, aguarda para puxar o questionamento. Guarda, 63. 14. Chame agora o centro Recife na frequência 1288, caso negativo, frequência 1260. 288, 260, secundária com Recife, azul 418, vambora. Para táxi 3235, 1106, bora, traga a pira 35. 3235, livre táxi, pátio Indy Alpha, segue, mantenha a posição através do portão 7, vai seguir a aeronave da Oceané, puxando no 62, 3235. Gente, mantenha através do 07, nossa campeã, pátio Indy Alpha. Azul 4206, qual a minha velocidade indicada? 290, acho. Acima 290? Acima. Espera 295, ajuste 1011, vou ver. Parte de alfa 295, quanto espera o Xenônia 3 renovado por? Dá 290, informe para redução. Tono 869 é o número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2509. Reduzindo 2509, bom, 869. Azul 4206, lista restrição de altitude e velocidade na posição ETAP, letra para 2000 pés, ajuste no 011, está autorizado e LS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. 2000 pés, high speed, livre das restrições, 1869, informo tráfego, posição 2 horas, 27 milhas rumo sudeste, Charlie 210, passando 4.500 pés em descida para 1.500 pés, desse mantém nível de voo 060. Azul 4206, deixa eu redução. Tem esse azul 4206. Espera. 1895, 3235. 1895, 3235. Oi, Salvador, boa tarde, Alta 3235, pode esperar, por favor. Então, 3235, a linha e mantém vista no zero. Linha mantém no zero, 3235. Zero, bom, 869. Patango, Oscar, Bravo, Eco, está autorizado rotatória da presente. A presente é rotatória, Bravo, Oscar, Bravo, Eco. Vai ficar demais uns 2 minutos aqui agora. Perfeito, chame para novo puxo. Tamara. Informado, encontra-se posição 2 horas, 19 milhas, passando 3 mil pés em descida para 1.500. Já tinha aqui o tráfego, bom, aí, Xenônia 3 no 4. Controle Salvador, bom, Xenônia 63 no 4, saída Momo. Momo 869, vê se mantenha 4 mil pés. 4 mil pés, 869. Xenônia 63 no 4, contato radar na decolagem, suba via saída ATO para o nível 340. Saída Momo para o nível 340. Saída Momo para 340, Xenônia 304. Vento 3835, vento 110 graus 089, ajuste no 011. Autorizado a decolar, pista no 0, 3835. Cristiano 3835. Romulo 869, está autorizado manter a presente velocidade ou incrementar? Positivo, 869. Vai manter o 229. 202-09, informe quando precisar da redução. Ok. Controle, Oxenia 6304. Possível, Oxenia 6304. Possível coordenar a prova de Nenim? Aguarde, Oxenia 6314. Controle Salvador, 3835, boa tarde, cruzamento de 700. Oxenia 6314, informo tráfego, posição 11 para 12 horas, rumo sudoeste, está 1,6 milhas. Um Boeing 738 passando no nível 055 e descida para 4.000. Tem o mesmo nome de casa, Oxenia 6304. 3835, contato radar na DPOR em sua via saída da EL para o nível 360. Da EL 360, posição de voz de Azuleira, senhora, é uma ótima. Autorizado Leda, TAN 3835. Leda, obrigado, TAN 3835. Controle de Salvador, boa tarde, com a Papapá Lima Mike Fox. Papapá Lima Mike Fox, prossiga. Colô do LC, aprovou o local, senhorita, está ingressando no corredor Bonfim, 1-6, acionado 0170. Solicita ascensão para 4500 na magnética 300 para voo de teste. Tom Mike Fox, aguarde. Estabilizado, azul 4206. Azul 4206, complete na enxame torre no 896. Uma Mike Fox está ciente do tráfego, sentido oposto, 12 horas, mantém, passando 2.000 pés de descida para 1.500 pés, um Charlie 210. Está a 7 milhas à sua frente. Ciente, vai manter 1.000 pés, aguardar autorização para subida ou nenhuma Mike Fox. Ciente. Anel 6314, vou em qual subida presente? A presente Cogbo, Oxenia 6314. Voo no 869, após Pelô, desça para 2.000 pés, ajuste no 011, está autorizado o procedimento ILS aqui da pista no 0, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, voo 869. Papatango, Oscar, Bravo Eco, informa o tráfego 1 hora, rumo ao posto 3 milhas, o indicativo Lima, Mike Fox mantendo 1.000 pés, informe visual. Ainda sem contato com a Maracona, sem contato visual. E uma Mike Fox, informa o seu tipo de equipamento. Controle, poderia confirmar para o azul aí 4206 a frequência da torre novamente? 4206, 1895. 1895, obrigado. E uma Mike Fox. Escuta. Informa o tipo de equipamento. Alfa Terra 50, já tem o tráfego visual, já superado. O controle não copiou o tipo de equipamento. É um Alfa Serra 50, já tem o tráfego no visual, já superado. É, Lima Mike Fox. Autoriza 4500, Lima Mike Fox? Está ativo ainda, temos tráfego com altitude mais alta que o senhor. Aguarde para prosseguir na subida. Boa tarde, noite, por favor. Lima Mike Fox, confirma intenções do controle do voo. Ascensão é ascensão, perito até 4.500 para voo de teste, eu posso entrar no perigo. Gente, 4.500 pés, vai se afastar nessa proa por quantas milhas? Se afastar nessa proa até 2.000 pés. Inicialmente está autorizada a ascensão para 4.500 pés, o ajuste em Salvador no 09, reporte na 20ª milha para o retorno Lima Mike Fox. Patango, Oscar, Bravo Eco, chame a torre 1895. 1895, tem um bom avião. Salvador, boa tarde, Patango, Oscar, Bravo Eco. Boa tarde, Patango, Oscar, Bravo Eco, chame final de 3 milhas da pista 17, Oscar, Bravo Eco. Câmara final de 3 milhas da 17, Bravo Eco. Do 4206 no solo aos 38, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo em 121, decimal 1, senhor. 211. Cola Azul 4206. 4206, Alfa, reportando da Juliette. Alfa, reportando da Juliette. Eu tenho um 37 da Gol agora ingressando em Duna para a final da pista 10, ok? Bravo Eco está ciente. Casa Bicho vai reduzir para evitar tráfego. Obrigado, senhor. Da princípio, reduza para a mínima o tráfego e em mais um minuto deve estar passando externo. 5 Alpenão no 2545. Secundária 12545, Xanã 63 no 4. Aguarde. Paulo 3145, autorização para Galeão, informação Romeu, portão 2. 3145 para o Galeão, prepara da Elfa, onde está para fora? Tudo mais fácil, confirma o tempo estimado do de voo. É, mais 10 minutos, né? A informação informa que estará sujeito ao tráfego. Lima mais forte permanece na escuta do controle. A certeza, permanece autorização para 4.500? Por enquanto, sim. Chame Centro Recife 13325, Atena 13395. 3325, 3395. Obrigado, uma boa tarde. O 4206, ingressa Juliette, portão 09. Juliette para o 09, 4206. Volo 620, correndo equipe de solo, após a aeronave da Azul passar a retaguarda, iniciando 5, chama pro táxi. O Azul está autorizado, voo 620. Tango Oscar, Bravo, Eco, vento agora de Uno, 10 graus com 07 nós, ajuste 10, Uno, Uno, cheque trem, pouso autorizado na pista 17, senhor. O Bravo Eco está na final de 4 milhas, com até embaixo checado. Pouso autorizado na pista 17, Oscar, Bravo Eco, 110.8. Bravo Eco. Torre 6355, boa tarde. Boa tarde, Oxinei 6355, ali mantém pista no zero. Nem mantém pista no zero, 6355. Para 1.500 pés, ajuste no 012, reporte visual. Para visual, relógio. Uno 869 no solo aos 42, libera a pista próxima interseção à direita. Chame solo em 121 decimal 1, senhor. 21, obrigado. Solo bom 869 livrando, boa noite. 869, alfa, reporte antes da direita. Alfa, reportante da Juliette, 1869. Meia 6355, autorizado a alinhar e decolar da pista 10. O vento agora de 120 graus com 07 nós. Alinha e decola a pista com 0.6. 3190, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 050, ajuste no 012. 050, pode voltar, desça 3190. Autorizado ETAP, 3190. Grato, bom ETAP, 3190, descendo para o 050. 3145. Primeiro, dia 11 de novembro, 4, chame agora o controle de Salvador, em 120, decimal 8, senhor, bom voo. 208, boa noite, 63. Número 2. Número 2, aguarde para puxar o estacionamento, o 3145. Certo. Para o táxi, o voo no 620, 3 horas e 15, Natal, BLB 171. 3 e 15, 171, Natal. Tive táxi em frente, segunda direita Índia, ponto espera 1295 e 12, boa. Segunda direita, com a torre, pode confirmar a torre? 1895. 1895, obrigado. Boa noite, 69, apoio do colega da companhia esquerda, ingresso a Juliette com 612. Juliette 612, 1869. É 3145, fazendo equipe de solo, fazer a nave da Gol, livrar a retaguarda, iniciando 2, chama ataque. Após o gol, iniciar contra-ataque, 3145. Informador, Bono 1-69, autorização São Paulo, Guarulhos, informação. Bono 1-69, aguarda a copa, prepara da EL, número 2. Da EL, na escuta. Vai confirmar que é acionado por outra copa? São Romeu, está sendo aqui, mas no 340. Deixa eu no 0-1-2. Pés, corrigindo, que os pés, decola da 197, curva A, direita no perfil, no corredor axé. Aciona 0114 no transponder e o controle 20, decimal 80. Confirme somente o parte e POV 04. Falamento táxi de, um táxi decolagem com a torre. 295, ajuste no 0 no 2. No 1, no 0 no 1. Mike, boa noite. Decola da presente ou táxi até a pista, já? Perdões, decola da presente ou taxi até a pista? Presente, livre decolagem para o Açu, vento no 40 graus, 089, ajuste no 011 agora. Chame fora do solo, Michael Fighter. Bolo 69, pronto, copy. 1120, bom voo. 208, é. Michael, Mike, considere-se decolado aos 48, corredor axé, pro agora do farol de Itapuã. Chame controle Salvador em 120, decimal 8, até a volta. Acaju? Após 2000, está autorizado para o Djama. Djama, aguardando o Recife para o Djama, ok? Gente. Controle Salvador, é o papapá mais Golf Mike. Papapá mais Golf Mike, corredor axé, o nome é o PES, reporte para o da Barra. 500 pés. Gente, 500 pés na linha do litoral, Mike Golf Mike, informe intenções. Fazer um sobrevoo ali, passar, passar, passar. Gente, Mike Golf Mike. Só me iniciando o sobrevoo sobre a fonte nova. Lima Mike Fox. Quantas horas alfa ele quer? Este é frequência livre. A 3190 livre da restrição de altitude na posição intacta, desça para 2000 pés, ajuste no 012. Se autorizado, LS, sector da pista no 0, já pode ser estabilizado. Ok, está livre da restrição, desça para 2000, autorizado LS, sector da 190, está marcado. A 3190 em como foi indicada? No momento foi 09. O Xané 6214, informa o número 2 na aproximação, reduz a velocidade para 2309. Informa que irá seguir tráfego à frente 12 horas, 11 milhas, com 250. É um Airbus 320. Xané 6355 da presente foi autorizado para o de Ordinave e chamar o centro Recife na frequência 13325 até na 13395. Direita para o de Ordinave, 3325, correndo a fundada para o de Ordinave? 13325. 13395, Xané 6355, Ordinave, obrigado, boa noite. Após 53, 3 horas e 20 de campo, né? Só confirmo para ouvir? 5353. Eu ataque para a direita via Índia no ponto de espera 2895, ajuste 1012. Boa viagem. 1012, direita, ponto de espera 2895. Obrigado, boa noite. Azul 6973, pronto? Confirmo. Campinas, 340 autorizado, VP0 10 até por base, após VP0 16, sai conforme. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Lê da Monte. 5461 no transponder, 1208, controle. Aprovando, Campinas, 340, preso Luno 0 por base, preso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, conforme. Decola no 0, curva direita da El, Leda Mar. 5461 ao código, 208 a saída, 6973. Maiato chama pronto no, na pole position. Correto, 01 no chamaré. Essa casa colou de Serra Índia, Corinthians, a controle de Carro Whisky Delta Lima, está com 3 a bordo, está mantendo 500 pés, o código da alocada é o 01, né? Roberto Cabravo. Gente, o Romeu Oscar Bravo está autorizado de chance de Carro Whisky Delta Lima, porém, pela cidade baixa, temos tráfego de aproximação para a final da 1-0. Bravo. Autorizado via cidade baixa, próximo às dunas. Bravo. Maravilha. Controle Gol 620. Possível Gol no 620. Possibilidade de voar Romeu Fox 018? Ainda não. Mantenho o perfil da saída. Ok, mantendo. Xané 6210 foi autorizado a nível 060, confirme? Ah, o cara autorizou via, tá? Ah, gente, Vê se mantém a 4 mil pés ajuste no 0 no 2, ou Xané 62 ou no 0. 4 mil e 2, 62 ou no 0. Bom, no 620, o centro não autorizou para o Edromeu Foco 08, é o número 2, na aproximação para o destino. Mantenha para o Edromeu. Ok, mantendo o Jamo, mantendo a rota, 620. 3145, decolando ao 54, chame agora o controle de Salvador em 120, décimo 8, bom voo. 208, obrigado, seu, bom trabalho. Controle, Tá 3145, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível 360. 360, alguma chance de voar direto da EL ou Leda? Após 2 mil pés autorizados da EL. 2 mil da EL, então tá presente, obrigado. Tá 3190 para essa informação, temos um helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. 3190, o Xané 6210, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, está autorizado ILS, reporte estabilizado. 2012, autorizado ILS, estabilizado, 6214, tem apenas para informação, tráfego nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés no helicóptero, nem irá interferir na sua aproximação. Xané 6210, copiou o controle? Negativo. Informa o tráfego helicóptero nas proximidades de Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Sim, senhora havia passado essa informação para 6214. Tá 3190, chame torre 1895. 1895, uma boa noite, 3190. Controle, o Salvador está passando, voando para a Guarda. O meu Oscar Bravo, dá presente, está autorizado Sierra Whiskey Delta Lima. Fique atento ao Robson 44, com matrícula de Mike, Golf Mike, mantendo 500 pés próximo à Fonte Nova. O meu Oscar Bravo? Branca Bravo, da presente, está autorizado Sierra Whiskey Delta Lima. Atente a tráfego, o Robson 44, mantendo 500 pés na proximidade de, da Fonte Nova. Gente, depois parou da barra. Papatango Juliette Bravo Delta. Jet Bravo Delta, acione identificação, voe na proa de Alagoinhas para a Feira da Ponte, ajuste no 0 no 2 em qual nível de descida? Jet Bravo Delta, copiou a proa de Alagoinhas para a Feira da Ponte? Sim, aqui em Alagoinhas para a Feira da Ponte, Feira da Ponte. Mike Golf Mike, fica atento a um helicóptero Romeu Oscar Bravo mantendo 500 pés na linha do litoral, na proa do Farol da Barra. Bom, no 620, chame Centro Recife, 12685, até 12545. 2685, 2545, ok. Xané 6210, complete de nós, chame torre 1895. 1895, Piso 190 no solo aos 09, correção aos 59. Libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, 2.1. 201, 3190. Corre, eu, Xanermia 290, está precisando dele. 0 de grosso. Já 3190, taxi via Alfa, importante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 290. Vento 1, 40 graus com meia dúzia de nós. Ponto autorizado, não zero, meia dúzia. Confira meu vento, 62 no 0, ó. 62 no 0, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Grato, ó. Ingressa de leve, portão 05. 45, chame centro Recife, 13325, alterna 1395. Pode confirmar o 3145? 1, 2, 1, 3, 3.